Josafá, um rei de fé, com dons trouxe paz, mas seu filho Jeorão caminhou em caminhos de dor. A casa de Acabe, seu destino, corrompeu Judá, mas o Senhor, fiel a seu pacto, guardou a lâmpada de Davi. Ó Senhor, Tu és a luz em meio à escuridão. Mesmo quando o coração falha, Teu amor nos traz perdão. Fiel é o Teu nome e em Ti vamos confiar. Nos caminhos da vida, Teu reino vai triunfar. Jeorão se afastou e a cidade se rebelou. Os edomitas se levantaram, a fé se desmoronou. Mais uma voz do céu, profeta Elias enviou, recordando ao rei a verdade, que em Ti, Senhor, está a vida. Recebe minha adoração, pois em Ti eu sou livre. Caminhando em Teus caminhos, para sempre eu vou seguir. Ó Senhor, Tu és a luz em meio à escuridão. Mesmo quando o coração falha, Teu amor nos traz perdão. Fiel é o Teu nome, em Ti vamos confiar, nos caminhos da vida.